Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina. Hoje voltamos a ser uma verdadeira manhã. Assim com os Expensive Soul, mais uma edição das Conversas de Esquina, sábados às 19h, repetição às segundas, às 9 da manhã. E hoje temos connosco Joana Cruz, diretamente das manhãs da RFM. Muito boa tarde. Olá, está tudo bem? Está tudo bem. Isto que vale é que é o sábado e a pessoa está um bocadinho mais descansada. Sim, sim, porque isto é claramente em direto. Ninguém duvida de tal coisa. Mentira. Joana Cruz, RFM, café da manhã. Yes. A primeira pergunta que eu tenho para ti é a seguinte: os portugueses voltaram-se a apaixonar pela rádio? Eu espero bem que sim. Espero que, na verdade, os portugueses se tenham voltado a apaixonar pela rádio e pela RFM, porque, infelizmente, nas últimas audiências temos perdido aqui um bocadinho de terreno para uma outra rádio e, portanto, agora o nosso trabalho é voltar a fazer com que as pessoas se apaixonem, mais pessoas, pela RFM. Falando aqui na questão do café da manhã, onde estás agora neste projeto, é muito difícil sentir a pressão de substituir uma dupla tão mítica como a Carla Rocha e o José Coimbra. Ainda existe essa pressão ou já começou a ser diluída? Não? Sim, eu não senti por acaso essa pressão. Foi a mudança deu-se em fevereiro, tinha sido um mandato ali de 10 anos, muito, muito grande, e foi um belíssimo legado que eles nos deixaram. Mas eu, como sempre, em rádio e na minha vida profissional, nunca fiz as coisas assim com a sentir muita pressão, o peso do trabalho. Faço rádio porque gosto e tenho a sorte de ser paga para isso. E é quase como com uma leveza com que eu faço as coisas que depois não, às vezes, calhar inconscientemente ou ingenuamente, não sinto esse tipo de pressão. É claro que nós sabíamos que tínhamos uma herança muito grande e uma boa herança deles, e agora o que estávamos focados em fazer era fazer o nosso trabalho o melhor possível e manter-nos tão bem como eles nos deixaram, e ainda melhores, porque não? Falaste na paixão pela rádio, ser paga para fazer isso. Hoje, um animador, além dessa paixão, dessa vontade de fazer rádio, não tem que ter também uma visão de negócio, uma visão de marketing? Olha, se calhar tem, mas eu não estou a ver onde é que pode acontecer, mas se calhar podemos falar sobre isso daqui a bocadinho. Está a ver que tu és capaz de poder ensinar umas coisas boas sobre isso. Mas falamos hoje quando falamos de rádio, mais do que falarmos de estações, falamos de marcas. Exatamente. Não, mas... se perde um bocadinho dessa magia de fazer rádio, de ser apaixonado por rádio, quando falamos de marcas, de negócio, de lucro? Na verdade, sempre foram marcas. Se calhar agora, com o mercado cada vez mais competitivo, e acaba por ser haver uma pressão maior, se calhar, mas para, enfim, para a direção e para tudo mais. A rádio, como encarada como uma marca, de facto é o que é. Isso, nós não podemos fugir a isso, mas conseguimos vender, entre aspas, uma marca com paixão e ter uma verdadeira paixão por ela e vestir a camisola. Voltando ao café da manhã e voltando às mudanças que existiram na RFM, esse mês de fevereiro, março, foi um mês quase louco, entre aspas, nas mudanças que existiram na RFM. A RFM estagnou no tempo ou precisava mesmo de mudar? Não. Ser diferente. A RFM, claramente que precisava de mudar, lá está, foi um ciclo de 10 anos, de um belíssimo trabalho com a RFM a ter audiências quase tipo case study em Portugal, porque chegou a bater limites lá em cima que nós nunca imaginámos, e números que nós nunca imaginámos de audiência, mas de facto as coisas vão mudando e há que haver renovação, e não podemos ficar a achar que o que funcionava há 3 anos vai funcionar agora também. Portanto, temos que estar atentos ao mercado, atentos aos gostos das pessoas, atualizados, e por isso mesmo faz parte das mudanças, e daqui a uns anos, eventualmente, de certeza, nem eventualmente, eu também é de dar lugar a outro para haver outra renovação, porque isto não sabemos tudo sempre, e é normal que as coisas tenham que se renovar, e ainda bem. Mas a decisão não foi um pouco precipitada, e esta é uma pergunta de cariz pessoal, em relação aos dados de audiências que existiam nessa altura, não foi feito tudo de uma forma muito rápida? Se calhar as coisas podem ter parecido rápidas, mas já vinham a ser pensadas há algum tempo. Se calhar, na verdade, até foi ao contrário. Vinham a ser pensadas há algum tempo, e há algum dia que tu tens que agir e mudar as coisas. E chega uma segunda-feira em que tudo muda, e quem chega ao estúdio às 6 da manhã não são os mesmos. Não é assim uma coisa que é tomada de ânimo leve. Foi certamente estudada pela direção, e nós já estávamos a prever que isso pudesse acontecer. E portanto, mas há um dia que tem que se dar. Os ouvintes da RFM, os habituais ouvintes da RFM até fevereiro de 2013, que talvez agora continuem, mas na altura não se sentiram traídos, de certa forma? Eu espero bem que não, porque, mas lá está, é como mudas o menu do restaurante onde tu gostas imenso de ir, mas não quer dizer que o que sirva a seguir vá ser pior, assim espero, ok, portanto, quem por acaso eventualmente tenha ido à bica porque pensou, eu queria ir aos outros, venha cá ver também, temos novo produto, para o produto também não soa bem, temos novas rubricas para oferecer, nova disposição, também somos mais, somos 4 em vez de 2, e portanto é toda uma dinâmica muito diferente da dupla. Se as pessoas se sentiram enganadas ou traídas, isso depois também acho que vai lá com o tempo e com a oportunidade que nos podem dar de perceber que tem ali de facto uma coisa diferente, porque nunca é igual, mas que também, espero eu, seja válida e que interessa às pessoas. O que é que estas manhãs da RFM têm de diferente? Olha, diferente do que tínhamos antigamente, já a começar, como eu estava a dizer, a história de sermos 4 e não 2 locutores. Portanto, aí há uma dinâmica muito maior de conversa e de descontração em estúdio, e depois nós criámos uma série de momentos que achámos que poderiam ser interessantes para divertir as pessoas, porque é essa a nossa missão de manhã, por mais cedo que seja ou por pior que a vida possa estar a correr-nos. Portanto, nós quisemos criar, mantivemos ali uma rubrica que é o Sexo Forte, já é mítica na RFM. E depois tentámos, obviamente, inovar com, sobretudo com o contributo do Nilton, que tinha só um apontamento, aliás, no antigo Café da Manhã, e que agora está presente durante o tempo todo da emissão. E o Nilton também aproveitar as valências dele enquanto humorista e que nos traz livre de reclamações, as pastilhas para a tosse. Portanto, criámos ali uma série de contributos de quatro pessoas, não só das suas vidas pessoais, como depois também dos chamados benchmarks, para depois as pessoas mais ou menos terem uma rotina, saberem que existe ali uma rubrica que vai sempre à volta da atualidade, como é o caso das pastilhas, a atualidade vista pelo Nilton, e depois o livro de reclamações, que é o disparate total que ele encarna numa série de personagens diariamente. Há pouco falámos dos ouvintes na RFM, e o André Henriques, quando cá esteve, sentiu, principalmente no Facebook, a rede social da moda, muitas críticas em relação a esta nova dupla vezes dois do Café da Manhã. Aquilo que eu te perguntava era se, de alguma forma, alguns ouvintes que tivessem ficado algo mais chateados já se reconciliaram novamente com o Café da Manhã. Isso, de facto, na altura aconteceu. Eu, na verdade, já nem me lembro disso, nem é não, eu não me quero lembrar. Eu já não me lembro disso, porque, de facto, como é natural, houve gente que reagiu, que estranhou a mudança, porque não é uma coisa que vá sendo preparada com o tempo, é de um dia para o outro as coisas acontecem. Houve gente que realmente estranhou, e naqueles primeiros dias o Facebook, obviamente, que antigamente mandavas uma carta, ligavas, agora é tudo, está tudo ali escarrapachado no ecrã, e portanto nós sentimos muito mais a ligação com os ouvintes. Houve, de facto, essa estranheza. Mas foi muito bom perceber, com o passar dos dias, e felizmente não foram assim muitos, muita gente a dizer: eu estranhei ao início e não vos queria, e queria a antiga dupla, mas estou a ficar rendido ao vosso Café da Manhã. E isso rapidamente aconteceu. Hoje em dia não há já resquícios de memórias e tragam-nos o antigamente. Não, acho que as pessoas se adaptaram, como nós esperávamos que acontecesse. E como é que foi a vir do regresso a casa para a saída de casa? Eu, na verdade, foi só ali um interregno de um aninho também. Eu sempre fiz a chamada Manhã 2, que era das 10 às 2 da tarde, na altura quando tínhamos esses painéis. Agora é das 9h30 à 1h, que é o painel que faz o Zé Coimbra, precisamente a seguir ao Café da Manhã. E só estive, eu toda a vida que fiz rádio foi sempre de manhã. Sim. Desde que comecei na Mega FM, depois passei ao fim de 4 anos para a RFM, foi sempre de manhã. Portanto, foi só ali um aninho e pouco, se tanto, que fiz ali o regresso a casa. E claro, depois as mudanças aí que se notam mais é a nível físico, não é? Quer dizer, a pessoa começa a notar, olha, mais 3 rugas do que tinha em fevereiro, porque depois continua com um ritmo de vida parecido quase com o que tinha quando me levantava ao meio-dia, continuo a deitar-me à meia-noite, 1 da manhã, e a levantar-me agora é um bocadinho mais cedo do que antigamente. É o teu horário de eleição, as manhãs? Amanhã sempre foi o meu horário de eleição, sem dúvida, e sempre fiz muita vida de manhã para depois estar mais liberta à tarde, mas este horário de manhã está a ser uma eleição um bocadinho mais forçada, porque não é tão fácil, de facto, uma pessoa levantar-se às 5 da manhã, já não é aquela coisa assim, então é pá, isto custa um bocadinho, mas de facto, se nós nos adaptarmos também, isto, o ser humano adapta-se a tudo, é o que vale, e portanto dói um bocadinho, mas quando é por gosto, isso eu lembro-me imensas vezes, quando o despertador toca, em vez de me apetecer a tirá-lo à parede, dá só aquela inspiração funda e vá lá, que tu vais fazer aquilo que gostas, portanto, upa, bora lá. Sabe-se que se tem o bichinho da rádio quando se acorda às 5 da manhã para fazer uma emissão mesmo, às 6. Mesmo, estou cheia de bicho por todo lado, completamente. E há algum prazo de validade para este Café da Manhã, para este dupla vezes dois, por assim dizer? Certo, pois olha, não nos foi dada qualquer... Não há nenhuma indicação. Não há nenhum prazo de validade. Nós, de facto, o Zé e a Carla estiveram durante 10 anos. Eu acredito que não seja tanto tempo que o ciclo vá durar novamente, até porque se calhar os ciclos são um bocadinho mais pequenos e exigem que haja mudanças, mas também não sei dizer se isto que eu estou a dizer vai ser verdade ou não, portanto eu estou cá para o que for. Mas as manhãs como o programa âncora de uma rádio a nível nacional não merecem ter mais algum tempo até para a maturação? 5, 10, 15 anos? Ou já não estamos, já não estamos nesses tempos de programas longos? Pois não sei, o último em que sentimos necessidade de fazer alteração durou 10 anos, este agora vamos lá ver, não sei o que é que pode mudar nas nossas vidas, às vezes também, sei lá, a nível pessoal pode haver situações com as quais não se está a contar, pode haver uma série de coisas, mas não sei dizer se existe prazo de validade, ou se as coisas estiverem a correr bem, é uma questão de avaliar, lá está os resultados, isso também depende muito da tal história que falávamos há bocadinho das marcas. Sim. As marcas são feitas para ter rentabilidade, por mais que nós sejamos apaixonados por elas e tudo mais. E, portanto, também passa um bocadinho por aí, por perceber se o mercado continua a aceitar e a consumir aquilo daquela maneira ou se é preciso uma mudança. Mas falamos aqui das mudanças da RFM, mas agora centrando um bocadinho no público, nessa questão do prazo de validade. Uhum. O público da rádio também mudou, também está na geração do consumo rápido, ou nós com a rádio tendemos a tolerar as coisas por mais tempo? Sim, isto é um bocadinho... Não dá, não sei se às vezes conseguimos ter bem essa noção. A ideia que eu tenho é que, de facto, hoje em dia já não temos aquela coisa do amigo que vai a Londres e que nos traz uns CDs, porque cá não existe. Isso era muito no antigamente, que o acesso à música era complicado, à música nova. Hoje em dia, se quiseres, de 5 em 5 minutos estás a ouvir uma música nova em vários meios e, portanto, consegues ter uma bagagem muito maior a nível musical. A rádio, mesmo assim, nós costumamos ficar muito mais cansados das músicas mil vezes mais depressa do que o ouvinte normal, porque não fica horas e horas a fio a ouvir a rádio, como nós estamos, que ouvimos os nossos colegas, estamos lá a ouvir-nos a nós próprios, porque estamos a fazê-la, portanto ouvimos a playlist da rádio muito mais intensivamente do que o ouvinte, que vai ter ali um prazo de cansaço das músicas mais lento do que o nosso. De qualquer forma, também há espaço para haver músicas novas a entrar mais rapidamente, se calhar a rotatividade hoje em dia não ser tão lenta como antigamente, porque de facto as pessoas começam a conhecer mais coisas por outros lados e depois querem ouvi-las na rádio. E a própria rádio vai um bocadinho atrás disso, atualmente? Vai mais atrás daquilo que se gosta cá fora, em vez de ditar aquilo que se deve gostar? Vai um bocadinho, mas ainda não tanto, porque depois às vezes isto pode ser falacioso, nós acharmos que as pessoas querem muita coisa nova e depois não é bem assim. E às vezes vais a pistas de dança, em certos sítios de músicas que tu já não podes ouvir e que a sala fica ao rubro com músicas, tu pensas, mas como é que é possível? Ainda fica tudo doido a ouvir isto. Portanto, às vezes não é assim tão rápido como nós temos essa ideia, exatamente porque como trabalhamos no meio, cansamos-nos mais depressa, mas tem que haver aqui algum cuidado nessa avaliação, porque senão depois é repentino demais, portanto tem que ser com alguma calma, mas já se faz com mais rapidez. Isso. Mais do que estudos de mercado, o melhor mesmo é sair à rua e falar com as pessoas? Eu acredito que isso também seja uma boa opção, mas tem que haver também, ainda eu sou muito dentro da escola americana, ou seja, as coisas para mim devem ser muito preparadas ali até aos 99%, depois há um de inspiração, para que tudo pareça que é absolutamente natural. Portanto, as coisas se forem estudadas e avaliadas e depois pormos lá um pozinho assim de intuição, mas é mais seguro que possamos ter números e possamos ter alguns estudos aos quais nos agarrarmos, mas dou espaço ao pozinho. Esses 99% de trabalho só também seja, vão... Desculpa, agora isto também não me correu bem. Esses 99% de trabalho e de método também vão para o café da manhã? Ah, sem dúvida. Nós, há muita gente que às 9h30 da manhã ainda eu estou a acordar, ainda nem saí de casa e vocês já acabaram o dia de trabalho. Mais ou menos, porque nós na verdade acabamos o programa às 9h30, damos ali uma horinha para o pessoal todo ir arejar a cabeça e ir apanhar ar e depois às 10h30 da manhã temos sempre a reunião de produção para exatamente preparar o alinhamento do dia a seguir, ou seja, não queremos, damos espaço ao improviso, claro, e às coisas que podem acontecer que não estamos à espera, mas o programa é todo planeado com alinhamento para nós sabermos o que é que vai ser agora, o que é que vem a seguir e para onde é que devemos ir, para também não ser assim uma coisa completamente feita no ar. E, porque às vezes nem sempre temos rasgos de disto ou daquilo para ir buscar assuntos ou tudo mais, portanto as coisas têm que ser preparadas, sim, ter ali uma base de segurança. E depois a partir daí podemos brincar à vontade, mas há preparação, claro que sim. E qual é o objetivo principal a preparar um alinhamento, além dessa criação de regras, é também criar a ilusão que tudo o que está ali a ser dito e feito não é preparado? É a melhor forma de preparar um guião é essa? Sim, isso aí eu acho. É tentar criar essa ilusão? Sim, exatamente. Que é termos que saber exatamente para onde é que vamos, mas fazer de conta que, olha, acabou de acontecer. Há outras coisas que podem até parecer, de facto, que foram preparadas e não há mal nenhum nisso, desde que depois o conteúdo seja interessante e relevante na nossa ótica para os ouvintes, e assim esperamos. E temos feito um trabalho ainda muito mais atento também e paralelo com o Facebook, por exemplo, que todas as manhãs há essa preocupação em criar fotografias com legendas e que tenham a ver com qualquer coisa que possa acontecer, e nós, portanto, preparamos esse tipo de coisas também com alguma antecedência para, através das redes sociais hoje em dia tão importantes, nós termos já as coisas feitinhas para lançar e para interagir com as pessoas. E olha, faz de conta que inventei mesmo agora, não me estava a lembrar, foi mesmo agora. Há também uma alma de ator no animador de rádio? Sim, acho que nós temos que, no animador de rádio e se calhar em muitas coisas da nossa vida, andamos aqui a representar papéis e isso é aquela parte da cadeira de sociologia que eu agora não me lembro, não é? Mas assim, no, na cena normal acho que sim, obviamente que nós somos atores, então sobretudo quando eu, como dizia há bocadinho, quando nos levantamos tão cedo como levantamos e às vezes na nossa vida pessoal as coisas podem não estar tão bem, mas o nosso papel não é ir abrir o microfone e dizer hoje não me apetece porque bati com o carro e tenho que pagar agora não sei quantos euros à oficina e não me apetece. Não, ninguém vai querer saber disso, ou eventualmente vai querer saber disso, mas vais ter que fazer disso uma boa coisa, porque a nossa função é animar as pessoas que lá estão. Portanto, temos que representar um papel, mesmo às vezes quando possa não nos apetecer, mas é para isso que nos pagam. E a Joana Cruz do dia-a-dia? Confunde-se com a Joana Cruz das manhãs da RFM? A Joana Cruz do dia-a-dia é a Joana Cruz que lá está. Eu nessa, agora, na verdade, fui um bocado de encontro a isso, ou seja, a história do tenho que pagar 1000 euros porque bati com o carro e tenho que dar à oficina. Vamos fazer disto uma coisa que acontece a toda a gente e torná-la positiva e vamos rir. E, na verdade, no meu dia-a-dia também sou assim, muito positiva, qualquer coisa negativa que acontece, virar aquilo para, no final, tentar rir-me da situação e tirar o melhor disso, e é o que nós fazemos quando estamos juntos no café da manhã. Brincamos sobre uma série de coisas que às vezes podem parecer assim completamente anormais, mas damos ali um ar de positividade à coisa e de brincadeira, que é isso que é a nossa missão. A Joana Cruz é a mãe galinha das manhãs da RFM? A mãe galinha das mães... Como assim? Preocupar-se com todos. Houve um passarinho que me disse que a Joana Cruz gostava muito de se preocupar com andaste todos os animadores. Andaste a ver o André Henriques no programa de televisão. Sim. Pois foi, com a Isabel Angelino. Pois ele disse-me, ele chamou-me mãe galinha e eu disse, ele, só para não fazer a desfeita, disse, não, tudo bem, é uma mãe galinha, mas tem que ter um filho também espetacular. Não percebi bem o que é que ele queria dizer com isso, mas tudo bem, eu disse que sim, porque nós estamos todos uns para os outros. Mas a equipa das manhãs da RFM é já uma família? Já começa cada vez mais a tornar-se, obviamente que no início houve ali, é aquela coisa que tu ainda não conheces bem as pessoas, já tinha trabalhado com o André, tinha estado ali alguns meses já comigo ao final do dia, com a Mariana e com o Nilton nunca tinha trabalhado, obviamente que já os conhecia, mas isto é sempre diferente, depois trabalhar com as pessoas e houve ali, obviamente, um ajuste entre nós os quatro e é muito interessante notar que cada vez mais, se não sou eu mãe galinha, é a Mariana, mas eu na verdade até às vezes sou mais despistada. Quem cuida mais assim das coisas talvez seja a Mariana, que é mais olha aqui isto, olha aqui aquilo, porque eu sou está tudo bem, sempre na leveza, bora lá, e se correr mal a gente ri-se e pronto, mas cada vez mais a família vai ficando mais próxima, isso sim. Vão-se conseguir levar amigos desta equipa das manhãs da RFM no futuro? Eu espero bem que sim, aliás, já considero que as tenho lá, portanto, se for daquelas amizades que dura até ao fim, para mim, melhor ainda. Estando nas manhãs da RFM, há uma concorrência direta com as manhãs da Rádio Comercial. Uhum. Aquilo que eu pergunto a todos os animadores que aqui vêm, têm sido muitos da RFM, é o seguinte: há alguma espécie de guerra fria entre a RFM e a Rádio Comercial? Não, eu acho que há uma competição e naturalmente, e é uma competição saudável. E ainda bem que ela existe, porque exatamente por ter começado a existir mais nos últimos anos, em que nós fomos perdendo a liderança, isso obrigou-nos também a reagir e não achar que era tudo fácil e garantido. E, portanto, é muito mais estimulante quando tu sabes que do outro lado tens alguém que está também a trabalhar para conseguir bons resultados, e assim os alcançaram. E agora estamos nós aqui com o ónus de conseguir ir atrás, carga de ombro, e isso é capaz de ser muito mais engraçado do que ficarmos a achar que somos sempre os maiores e tudo mais, e isso não é assim, como se comprovou. Mas estamos cá, acordadinhos e cheios de força. Mas os ouvintes percebem essa guerra? Ou tendem a não perceber, ou não querem perceber, ou não lhes interessa? Eu acho que as pessoas não se apercebem muito. Eventualmente sabem que existe uma, que existe outra, que são num segmento ali muito, muito semelhante, obviamente, mas não são coisas que se calhar conscientemente tenham noção. Não é tipo... Não acho que seja assim tão consciente nas pessoas como nas televisões. Existe mais, se calhar, essas disputas. Em rádio, acho que não têm tanto essa noção. Mas, quer dizer, como eu te dizia, se tiverem, é uma competição saudável. Eu encaro assim, completamente. E essa explosão da tal guerra fria entre a Comercial e a RFM, a tal disputa pelo primeiro lugar, pode também ter levado as pessoas a voltar a apaixonar-se pela rádio, como começámos a conversa por aí? Sim, eu espero. Pode ser um dos motivos para isso? Eu espero bem que sim, porque de facto eles apresentaram um produto muito forte e continuam a mantê-lo. Tiveram Ricardo Araújo Pereira, que agora já não tem, foi de facto ali uma cereja que fez o peso para as coisas se inverterem, e portanto trouxeram ali mesmo um peso pesado que levou a que de facto alcançassem a liderança de um trabalho que eu, sem dúvida, assumo que já vinham a fazer muito bem. E o Ricardo foi ali a cereja no topo do bolo. Continuam já sem o Ricardo, mas a fazer um bom trabalho. Mas lá está isso. A nós também nos deu aquela... Quando o Ricardo sai da Comercial, foi a uma sexta-feira, e nós entramos com a nova equipa na segunda-feira. Portanto, nós também quisemos trazer uma nova oferta às pessoas e fazer com isso para o ouvinte. O ouvinte é quem sai a ganhar disto tudo, na verdade, porque todos estão a fazer o melhor possível. Nesta bipolarização RFM Rádio Comercial, há alguma rádio fora destas duas rádios que possam também chegar-se à frente e disputar o primeiro lugar? Ou neste momento está tudo muito, tal como eu disse, bipolarizado nessas duas estações? Está muito bipolarizado, acho que sim. Acho que a RFM durante muitos anos estava destacadíssima de todo o panorama nacional. A Comercial foi ganhando terreno, mas foi a única que se destacou. E que chegou à camisola amarela, e depois tiraram-nos a camisola e vestiram eles. Portanto, na verdade, acho que acaba por estar muito, muito centrado só nestas duas. E o que é que falta às outras rádios para também disputarem o primeiro lugar? Não sei se... Bom, talvez... assim, neste segmento, porque depois cada rádio mais ou menos tem... Vai havendo depois rádios concorrentes, tipo TSF Renascença, Cidade Mega... Depois, em cada segmento, cada rádio vai encontrando ali o seu rival mais próximo. O que é que falta às outras para chegarem a isto tudo? Não sei, olha, se soubesse, já estão a ligar para lá e dizer: "Oh, amigos, então não fazem isto assim." Não sei dizer o que é que as outras possam não ter, mas pode ter a ver com este segmento, que talvez seja, os jovens são mais... voláteis, talvez. Exatamente, sim. São mais voláteis, e portanto este é o segmento etário que se calhar é mais... É em maior número e mais fixo. Há fidelização à rádio? Ah, eu sou Comercial, eu sou RFM? Acho que há. Acho que há muito. Talvez isso também possa estar a mudar, mas acho que ainda existe muito. A história do RFM há não sei quantos anos, e só vos ouço a vocês. Nós ouvimos muito isso. Mas depois também ouves às vezes pessoas, ah, eu outro dia estava a ouvir outra rádio qualquer, mas volto sempre à vossa. Portanto, as pessoas mais ou menos vão saltando, mas acho que existe muito ainda essa coisa da fidelização à rádio. Acho há que tal sim. Camisola que se veste. Dentro da RFM há objetivos para voltar à liderança? Há prazos? Há meses? Há não dias? Não há prazos, pelo menos que eu saiba. O meu prazo para voltar à liderança é sempre amanhã. Portanto, não sei se existe uma data definida, mas a minha data é sempre amanhã. Amanhã que é domingo, depois que é segunda e depois que é terça, ou conforme a hora e a data que nos estiverem a ouvir. É sempre o dia a seguir. Pronto, façam as contas. Mas mais do que a pressão do que falávamos há pouco de substituir a Carla Rocha e o José Coimbra, a pressão que se vive agora de criar diferente e fazer diferente para outro dia é bem maior. Eles também a tinham, atenção, não podemos estar aqui a dizer que o Zé e a Carla faziam aquilo já a dormir e adormeciam no meio das músicas, não, também faziam o trabalho de preparação todos os dias e isso também acontecia. É claro que sendo uma nova equipa há outros contributos, a equipa de produção até se manteve ali a 50%, depois tivemos mais um acrescente na equipa, portanto não implica que eles não o fizessem. Nós, com esta situação, obviamente que sentimos mais algum peso de fazê-lo, mas como eles também o sentiam, quer dizer, isso aí ninguém fica a dormir na forma só porque acha que está tudo bem, ou mesmo que esteja tudo bem e quando estiver tudo bem, porque há de acontecer, vamos continuar de olhos abertos e a dar ao pedal. Há pouco falámos da fidelização, falámos também da questão das audiências, as redes sociais vieram também acrescentar esse peso da fidelização das audiências através dos vídeos virais, mais do que a rádio em antena, a rádio atualmente faz-se na web? A rádio também se vai fazendo muito no Facebook, sobretudo. Sim. Vai-se fazendo muito porque esse cruzamento entre redes sociais e rádio é cada vez mais importante. Eu lembro-me perfeitamente, ainda quase, não me apetecia ter Facebook e depois havia uns que faziam uns posts, outros não faziam e eu também não me apetecia, agora tenho que ir ao Facebook, mas não, depois cada vez isso se vai tornando mais natural depois também no teu trabalho, que é saberes que o Facebook é importantíssimo para dar um acompanhamento. Lá está, como a qualquer marca, há gestores já de marcas no Facebook, nós não entregámos esse papel a ninguém, fazemos nós próprios, mas é cada vez mais importante utilizar uma rede social à qual as pessoas estão ligadas, se calhar ali umas 12 horas por dia, quando estão a trabalhar ou quando estão fora, com cada vez mais smartphones e tu tens o Facebook e o mundo no bolso, portanto, ultra importante e impensável descurar o Facebook. Isso leva também à exposição social dos animadores. Como é que um animador de rádio que se esconde atrás da voz, entre aspas, vive com essa exposição, com essa mediatização que atualmente se vive? Eu acho que antigamente escondia-se mais porque não tinha para onde se mostrar, sim, na verdade. Ponto número um. Não era aquela coisa de eu não quero ser conhecido, que eu sou da rádio, não tem a ver com isso. E acho que as pessoas gostam depois de ser reconhecidas e têm essa montra por onde ser reconhecidas também para ajudar, porque de facto antigamente não tinhas sites, não tinhas esta história das fotos todas, portanto hoje em dia já podem reconhecer-te pela voz, como já aconteceu a locutores, a muita gente, não é? Nós que eu estava aqui a pensar noutros casos, porque como fiz televisão também, acaba às vezes por se confundir e não sei de onde é que as pessoas me conhecem. Curiosamente, já foi acontecendo, muita gente, eu estava a fazer televisão já há uns anos e lembro-me perfeitamente da primeira vez que uma senhora em Aveiro, num campeonato de bodyboard, que eu tive que ir lá fazer uma reportagem para o Estas, na SIC, uma senhora vem ter comigo, eu com o microfone da SIC na mão, e a senhora vem ter comigo muito contente e diz-me, eu conheço-a. E eu pensei, claro, microfone na mão e tal, e ela, é da RFM, eu, como é que é possível esta senhora vir dizer-me que me conhece da RFM? Isso foi acontecendo cada vez mais. Essa mediatização, lá está, tal como o Facebook, se nós o usamos para vender a marca, também nós somos submarcas da marca, não é? Porque também fazemos parte dela. Só pode ser bom e acho que ninguém se aborrece com isso, muito pelo contrário. As pessoas que estão ligadas à rádio, os animadores de rádio, são as próximas estrelas do futuro? Antigamente, António Sala, não sei se estás informado desta situação, não é? Foi um grande nome mediático deste país, não é? Ele enchia o campo pequeno para ter emissões de rádio ao vivo. Júlio Isidro também com a febre de sábado de manhã, Olga Cardoso, a Vieira, tipo dois ou três, que tinham programas muito mediáticos e que as pessoas iam vê-los porque os ouviam na rádio, queriam vê-los ao vivo. Hoje em dia, de facto, tu tens pessoas que fazem rádio e fazem televisão, se calhar isso voltou a acontecer, porque deixou muita gente da televisão. Começou na rádio, Júlia Pinheiro, sei lá, agora não me lembro de... O Pedro Mourinho, uma série de pessoas começaram na Clara de Sousa, começaram na rádio e passaram para a televisão. Acabou por haver ali um distanciamento. Hoje em dia já tens mais gente da rádio também a fazer televisão. Talvez possamos recuperar o que foi antigamente e acumular, porque eles antigamente saíam da rádio para a televisão. Sim. E não voltavam, agora acumulamos. E porquê é que a televisão tem essa necessidade de raptar por alguns momentos animadores de rádio? Eu acredito que seja pelo simples facto da rádio dar assim um... Dá um traquejo um bocadinho... É claro que há pessoas que já com um talento natural para a coisa, mas a rádio dá ali uma caminha bem jeitosa para quem depois vai fazer televisão. Faz ali alguma diferença, mas não quer dizer, não estou a dizer lá está, que não haja pessoas que só façam televisão e não o façam bem, mas quem vem da rádio acaba por ter ali um traquejo se calhar maior que pode depois dar esse bom input também no trabalho em televisão. Mas a paixão pela rádio não deixa de existir assim que estamos em frente a uma câmara? Não, meu amigo, nem pensar nisso, nem penses nisso. E muitas vezes me perguntam, gostas mais de rádio ou de televisão? Isso é a perguntar, gostas mais do papá ou da mamã? Adoro. ambos os meios são completamente diferentes, porque tu em rádio não estás preocupado com uma série de coisas com as quais tens que estar atento em televisão. E fazer as duas coisas, para mim, quando tenho essa possibilidade, é assim o pleno da felicidade mesmo. O Caia Quem Caia tinha novamente espaço na televisão portuguesa em 2013? O Caia Quem Caia tinha espaço desde sempre, mas a vida não nos permitiu continuar. Foi uma experiência muito interessante, onde conheci pessoas muito, muito talentosas e das quais sou ainda hoje amiga pessoal. E o Caia Quem Caia foi uma experiência ótima daquela, éramos as moscas que não saíamos do pé, pronto, andávamos sempre atrás e era um bocadinho incomodativo, se calhar isso também ditou ali um bocadinho o fim do programa, porque nós chateávamos um bocadinho demais, quem não devíamos, se calhar. E hoje, quando se olha para a televisão, vê-se tudo muito igual, principalmente nas generalistas. Uhum. Há medo de não arriscar na televisão? Há medo de não apresentar coisas novas? Há medo de arriscar, no caso. Há medo de arriscar, sim. Exato. Esquece. Medo de não arriscar? Não, não tem medo. Tem um bocadinho. Não sei, na verdade, o Êxtase, que foi o programa que eu comecei a fazer já há uns anos atrás, era um programa de social, mas fora do baralho, não era tipo Caras Notícias que havia, que era ir às festas, tens agora a versão Fama Show, Só Vista, etc. Era um programa que arriscava e ainda esteve no ar uns 6 ou 7 anos, mas depois esgotou-se, a seguir aparece um Caia Quem Caia. Para mim é com grande pena e grande pesar que noto que parece que não se quer arriscar nesse sentido. As pessoas têm medo que não venda, quem manda, não é, no caso, têm medo que não venda, e eu acho que teria espaço outra vez na televisão para voltar, sem dúvida. E como é que se podia definir a personagem Joana Cruz em televisão? Like a bitch! Olha, era uma personagem que eu gostava imenso de fazer. Surge quando tenho o convite para ir fazer o casting para o Catarina.com, porque a Catarina Furtado ia sair da SIC para a RTP, depois a Silvia Alberto ficou no lugar dela como apresentadora, passámos a Flash ali uns meses, mas o nome final foi Êxtase, e eu na altura, como éramos uns 6 ou 7 repórteres, pensei que, bom, se somos assim tantos, não vamos ser todos iguais, porque lá está, nós queremos é que o telespectador ganhe com a diversidade de personalidades e personagens que tem aqui. E acabei por enverdar ali por uma personagem um bocadinho mais a rasgar, não é? Tinha que ser. Os dentes tinha-os todos, é verdade que os tinha. E só não os tenho todos agora porque tive que mandar os cis à vida, mas tinha os dentes todos, mas não os mostrava. Era essa a personagem que queria e teve uma evolução muito engraçada, que foi no início as pessoas terem total pânico de serem entrevistadas e o que é que figura é que iam fazer, e a partir de certa altura perceberem de facto que aquilo podia ser divertido e já se deixavam ficar um bocadinho mais perto, não fugiam. E quantas vezes é que ouviste a frase Você é mais simpático ao vivo. É que nem é você é mais simpático, é afinal tu até és simpática. Ah. É que é muito diferente, isso é muito diferente. E é pensar, mas porquê que eu não haveria de dizer, ah, tá bem, eu entendo. Foi tomado muito a peito aquelas coisas que eu fazia. Sim, ouvi e ainda continuo a ouvir muitas vezes o afinal tu até és simpática, porque de facto foi ali marcante a história de ser mazinha, mas era isso que me dava gozo. Achas que naquela altura, ainda vives um bocadinho com isso, a tua alma de atriz superou à Joana Cruz, superou-se à Joana Cruz da vida real? Sim, tinha que ser, porque havia obviamente alturas em que eu não podia mostrar os dentes, lá está, e estava com muita vontade de me agarrar aos abdominais e mostrar a goela toda, mas não podia ser, e portanto tu tens que manter a personagem, manter a pose. E é um trabalho também desafiante nesse aspecto. Voltando um bocadinho agora à atualidade, àquilo que fizeste em televisão, nomeadamente ao Formigueiro, ao regresso do Formigueiro, o programa foi maltratado nas duas vezes que esteve no ar? O programa, nas duas vezes, aqui há uns anos, que foi na altura do Natal. Certo. E agora voltou em janeiro, teve só 8 emissões no ar. Infelizmente, não foi um programa maltratado, não teve, foi depois o feedback que era expectável que tivesse. Talvez tenha havido ali algumas questões relativamente à adaptação, porque é um formato espanhol. Em Espanha dá à noite, 1 hora, em Portugal foi feito para dar ao sábado à tarde, 2 horas e meia, portanto talvez não fosse um formato que tenha sido adaptado da melhor forma e portanto possa ter ditado o fim do mesmo, não é? Mas, bom, mas foi interessante mais uma vez trabalhar em televisão, voltar a fazer ali um regresso simpático com o Marco Horácio, que é um rapaz que eu admiro e que é um bem disposto primeiro e é muito gente boa. Depois o André, com quem eu trabalhei na rádio, já tinha feito também a outra edição do Formigueiro, e algumas caras com as quais já tinha trabalhado, sim, o Miguel, que fazia o cientista louco, que eu conheci no CQC precisamente, o Bruno Ferreira, o rapaz das vozes, com quem eu não tinha trabalhado, já conhecia, mas não tinha trabalhado, e também a 5 estrelas, a Cleia Almeida, também ficou minha amiga, essa maluca, Cleia, que é muito engraçada, belíssima atriz, e uma doidinha. Que projeto é que agora te aliciaria na televisão? Pois não te sei dizer, como nunca soube. Isto é ridículo, é completamente ridículo, porque os projetos que eu tive sempre em televisão foram acontecendo por convite, não foi uma coisa que eu chegasse e disse, olha, agora gostava imenso de fazer isto, deixa-me cair, dar o meu nome, vou dar o nome ali para ao guichê. Não foi uma coisa que acontecesse desta forma. Um talk show no canal quê? Um talk show no canal quê? Porque não? Eu lá está, sempre veio de lá para cá. Quem sabe, se eu pensar nisto um bocadinho assim, a ver o mar, com um cafezinho, uma aguinha com gás, não posso um dia deste pensar, quer fazer isto e vou lá bater à porta dos senhores. Mas o canal quê também é um canal que fica sempre no coração, não é? Andei lá a fazer o inimigo público durante 2 anos ou 3 e também foi uma experiência muito interessante, porque o canal quê é um... Não é assim como esta Rádio Zero, que é aqui num cantinho, mas é quase. Eles não têm uma sala e um estúdio assim como... Mas têm 2. Já é qualquer coisa. Um canal que também é assim uma coisa pequenina, é tipo familiar, mas muito interessante o projeto. O Inimigo Público nunca deveria ter sido de jornal, ou foi uma experiência positiva ter passado a televisão? Foi uma experiência positiva. Nós tivemos... Era de resto dos programas mais vistos do canal Q. Foi uma experiência muito interessante porque, é claro, depois começou a haver menos investimento no programa com o passar do tempo. No início tínhamos mais coisas a acontecerem no programa, tínhamos o Manel Marques, depois continuámos a ter repórteres, mas depois já foi, enfim, foi encolhendo um bocadinho o formato e o tempo também. Mas, olha, não sei, perguntaste isso ao Luís Pedro Nunes quando ele cá veio, se tinha sido um erro, e ele provavelmente disse que sim, porque tudo é um erro para o Luís Pedro Nunes, o diretor do Inimigo Público, que é também ele, uma personagem. Nós temos atualidade que possa ser passível de comédia para 25, 30 minutos? para um formato americano, Daily Show? Temos, e o Inimigo Público é prova, foi prova disso durante o tempo. E o próprio Inferno agora? O Inferno também, exatamente. Que, exatamente, depois quando surge o Inferno acabaram por ser formatos muito semelhantes e, portanto, o Inimigo já estava há mais tempo, acabou por cair. Mas os próprios redatores e o próprio diretor do Inimigo Público, o Luís Pedro Nunes, hão de ter essa dificuldade semanalmente. A dificuldade no sentido não de não termos matéria, mas termos matéria que fosse passível de ser transformada e não transcrita para o jornal, porque há tanta coisa que já parece que afinal que foi o Inimigo Público que criou e na verdade é real, que a dificuldade agora está em encontrar às vezes coisas que não sejam assim tão fora, porque esse é o trabalho deles, é fazer com que a realidade não seja... para rir. Mas foi? A realidade foi engolida pela comédia? A realidade muitas vezes parece que engole a comédia. Engole e no final manda um belo... solta assim um belo suspiro, chamemos-lhe assim. A realidade às vezes engole a comédia de uma maneira que depois às vezes a comédia quer engolir a realidade e não consegue porque já lá está tudo. E como é que Portugal se transformou neste espetáculo, neste canal de informação de 24 horas de comédia, uma espécie de canal que é em tempo real? Sim, isso é terrível, dá vontade de rir, pronto, lá está, não há nada mais próximo da tragédia do que a comédia, porque, bom, vamos rir, mas estamos como estamos e, sei lá, muita má gestão, muito despesismo, muita... Já estávamos a bater com a cabeça nas paredes se tudo isto não nos desse para rir? Com certeza. Felizmente continua a haver aquela boa disposição e aquele nosso está tudo bem e pessoas que fazem com que nós nos possamos rir disto tudo e temos muitos meios que trabalham muito bem a realidade para nós continuarmos a rir e pronto, em vez de chorar. E nós portugueses já conseguimos rir de nós próprios ou ainda não nos achamos muita piada? Eu quero acreditar que um bocadinho mais, já vai acontecendo um bocadinho mais. Quero acreditar que sim. E os momentos que vivemos, o tempo que estamos a viver, também se reflete no público da rádio, no público das manhãs? Os momentos que estamos a viver, reflete-se imenso, na verdade, porque... A rádio agora é vista mais como mais uma amiga. Sim, a rádio sempre foi, sim. Na verdade, o papel da rádio é ser companheira, porque muita gente está sozinha, seja em casa, seja a caminho do trabalho, no carro... Mais do que uma companheira, uma amiga, uma espécie até de antidepressivo. Sim, isso aí eu acho que sempre foi o papel da rádio e é o que continua a desempenhar. Eu estava a dizer agora, em relação aos tempos que correm, que sim, com maior veemência. Porquê? Porque, exatamente à conta disso, é que a RFM tem estado também atenta à situação e, portanto, criámos uma série de ações que... tentam de alguma forma melhorar a vida de algumas pessoas e são reflexo disso os 2.000 euros para a renda que estamos a acabar de dar, vamos ter mais outra ação no Natal, já tivemos, oferecemos férias às pessoas, subsídio, a despensa cheia, portanto acaba por ser, são, enfim, presentes que damos reflexo desta altura do campeonato em que estamos, em que tentamos melhorar a vida de algumas pessoas. É claro que depois a medida do emprego também, que era ter uma base de dados no nosso site para as pessoas consultarem, tentamos não resolver a vida delas para sempre, mas pelo menos dar ali uma ajuda que, por mais temporária que seja, às vezes pode fazer muita diferença. A rádio tende a ter esse mediatismo e, por consequência, ter mais ação social, até pela própria exposição que tem. A rádio sente essa obrigação? Sente essa obrigação e nós sentimos essa obrigação não só da parte... é uma espécie... Ai, olha, agora mandei o microfone quase da mesa abaixo. Temos esse bocadinho de serviço público, sim. Lá está assim sentido na nuca, porque a nossa missão de ser companheiros, ser amigos, porque há muita gente que é engraçado, chega ao pé de nós e fala-nos quase como se fôssemos amigos pessoais, porque de facto entramos pela rádio das pessoas todos os dias e temos essa missão não só diariamente, como depois também com estas ações para melhorar. Depois, quando é a altura do Natal, por exemplo, fazemos também sempre... uma campanha solidária a favor de várias associações, todos os anos vai mudando, e portanto diariamente o nosso serviço público é esse, é animar as pessoas e confortá-las e diverti-las e distraí-las da, das coisas piores que lhes possam estar a acontecer na vida. O que significará a RFM para as pessoas que ouvem a rádio? Olha, espero que signifique que seja sinónimo de grandes músicas, de sentirem que têm ali locutores que são bem dispostos e que são amigos, porque nós também recebemos muitas mensagens e tentamos o mais possível responder a elas todas. E espero que seja, sobretudo isso, grandes músicas, que é, primeiro que tudo, porta o nosso standard são as músicas, não é? Portanto, mais do que tocar músicas, também tocamos pessoas depois, além da música, a seguir ter a componente humana de sermos a rádio das grandes músicas e de pessoas que são amigas e companheiras e divertidas. E para onde é que vai a RFM? Olha, agora, para já fica ali no Chiado, não sim, é? Sim, continua ali, não sim. Não está assim previsto que vá mudar de sítio, que é um sítio maravilhoso. Para onde é que caminha? Esperemos que, muito em breve, como te dizia, o nosso prazo é sempre o amanhã para a liderança, para voltarmos a ser a rádio número um dos portugueses e que eles querem ligar de manhã e querem ouvir o Nilton, o André, a Joana e a Mariana e depois ao longo do dia todos os outros locutores, José Coimbra, Paulo Fragoso, a Carolina, a Carla Rocha, que está também sim, com um projeto agora muito válido. Depois do café da manhã tem esta, o Rocha no Ar, onde tem um programa ali com uma produção bastante exigente, porque todos os dias tem convidados em estúdio e tem estado a fazer um trabalho muito interessante e, portanto, nós caminhamos para voltar a ser, do maior número de portugueses, a rádio número um. RFM quer voltar a dar mais voz à rádio? Hã? Desculpa. Falaste ainda a questão da Carla Rocha, do programa Rocha no Ar. O que eu te queria perguntar era se RFM quer apostar nesse dar mais voz à rádio. Ah, okay, menos playlist, tá bem, mais voz. Isto será o sábado, tarde. É complicadíssimo. Pois é, complicadíssimo. Pá, este sábado... Ainda por cima ontem fomos festejar a vitória da seleção, foi horrível. Acabou assim. Vamos acreditar que sim. Vamos acreditar que ganhamos, porque ainda é sexta-feira, 3:30 da tarde. Claro. Bom, sim, dar mais voz à rádio, no caso achámos que faria sentido. As pessoas, quando estão a voltar naquele regresso a casa de fim de dia, querem música, mas a partir das 9 da noite, de facto, pode haver ali mais espaço para a voz, lá está, não ser só música e hora de música seguida e tudo mais, pode haver esses momentos em que as pessoas se calhar querem um bocadinho mais de conversa e de conhecer pessoas novas através da rádio, ter novas experiências através de outros, e isso está a ser um trabalho muito interessante da Carla Rocha mesmo. E para ti, o que é que significa a rádio? Para mim é a minha vida e para mim a rádio, o que é que eu vou lá buscar como ouvinte? Para mim, o pleno da rádio é quando estou sintonizada e estou a chegar a qualquer lado e vou abrandar o passo porque quero acabar de ouvir ou a música que está a dar ou quero acabar de ouvir aquilo que está a ser dito porque está a ser interessante demais para eu desligar o carro e sair. E rádio? Até quando? Uma rádio até sempre. Sabes que a RFM, fazendo parte do grupo RCOM, tem essa felicidade. Eu comecei na Mega, que é a rádio ali para os 15, 25 anos. Estou na Cruz, na Renascença. Passei sim. para a RFM. O meu futuro só pode estar na Rádio Renascença. Sei lá qual é que é o meu futuro. Agora que sejam largos e bons anos na RFM, que é a casa que já me acolhe há 10 anos, mas lá está, tenho uma sorte, estar num grupo que tem rádios que te acompanham quase desde que nasces até que faleces, no sono, durante o sono. Uma espécie de júniores, séniores e muito séniores. E o que é que significa para ti a RFM? É a tua casa? RFM, primeira, segunda? É a minha casa. É a tua casa. É a minha casa. Eu costumo dizer, tenho uma camisolinha interior, que é a Mega FM na altura, agora a Mega Hits, tenho a minha camisolinha interior, porque foi lá que comecei com... ainda 18, mas vá para 19 anos, portanto, tenho essa camisola interior, mas assim, a camisola que eu visto mesmo e com paixão e defendo até ao fim, RFM, sem dúvida. E quem é a Joana Cruz? Olha, esta pequena que se apresenta aqui, sempre ainda com alguma falta de tino, porque ainda acha que se pode deitar tardíssimo e acorda fresca, mas enquanto eu acreditar isso acontecer, na verdade, porque continua a acontecer, aguenta. És mesmo, Joana Cruz, aqui nas Conversas Esquina, mais uma convidada neste programa de sábado à tarde, que é em direto, em direto. Exato. Ninguém diga que não. A Joana Cruz pode confirmar. Isto foi gravado em direto, são 19 horas e 50 e qualquer coisa. Não é? E a Judite Sousa está quase a aparecer na TV. Foi mais um Conversa de Esquina, não pare com a repetição. Segunda-feira, às 9:03 da manhã, aqui na Rádio Zero. Voltamos na próxima semana. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Ruben. Obrigado. Obrigado. Agora vamos ver o Jornal das 8. Sim. Vamos, vamos. Tchau, tchau. Sempre a dois, vivo só para ti. Agora quando vais e levas tudo mais, roubas-me sempre a mim. Primeiro bem o faz, depois o sempre a dois, vivo só para ti. Agora quando vais e levas tudo mais, roubas-me sempre a mim. É infinito, não tem tamanho nem cor. Até acredito, talvez possa ser o amor. Tenho o seu jeito de mudar tudo em redor. Se for bem feito, deixa-te no teu melhor. Primeiro bem faz, depois o sempre a dois, eu vivo só para ti. Agora quando vais e levas tudo mais, roubas-me sempre a mim. Primeiro bem faz, depois o sempre a dois, eu vivo só para ti. Agora quando vais e levas tudo mais, roubas-me sempre a mim. Agora é na hora, embora me vejo um pouco à nora, mas me sinto cá dentro, nem o que transparece para fora. Ora, bem, já me começo a conhecer como ninguém. Amor, paixão, seja o que for, adoro sentir o teu calor. Eu sei que o papel morena que é mesmo a minha cena. Estou serena que nem dá para criar problema. És tu, my baby boo, estavas no meu baú. Procurei, procurei até que te encontrei. Não foi fácil, mas...